tema nosso dessa noite é doenças da alma. Já falamos várias vezes, né? Que nós aprendemos de duas formas. Pelo amor e pela dor. Fica até batido, né? De tanto que se fala. Como é que a gente aprende pelo amor, né? Quando a gente segue os preceitos, quando a gente segue aqueles que vieram antes de nós e trilharam uma caminhada de êxito, êxito espiritual. Todos nós conhecemos vários exemplos, mesmo que não seja pessoalmente, a gente conhece esses exemplos através dos livros. Alguns a gente chama de santos, né? São isso, são aquilo, porque foram exemplos de vida para nós. Então, através dessa observação, a gente pode aprender. E através desse aprendizado, a gente evita algumas coisas na nossa vida. A gente pode fazer isso. E o outro aprendizado é pela dor. Então, pela dor, de que forma? Primeiro, lembrando que cada um de nós tem uma capacidade de dor diferente. Então, muitas vezes, um acontecimento para um repercute de forma diferente para outro. Eu tenho uma resistência à dor e, dentro dessa resistência, eu só me movimento quando ela realmente me incomodar. Essa resistência pode ser diferente para outra pessoa, pode ser que ela tenha mais resistência ou menos. Então, ela vai agir mais rápido ou menos rápido. Somos todos diferentes, né? Mas essa dor, de que forma que ela se manifesta? Diversas formas. Quando a gente pensa na vida, em tudo que acontece dentro da nossa vida, quantas coisas já aconteceram dentro da nossa vida, muitos acontecimentos esses desagradáveis, dolorosos, que nos marcaram, nos traumatizaram alguns, e em cima de todos eles nós reagimos de uma forma, a gente pensa, de que forma que nós reagimos à frente às dificuldades, ou tudo aquilo que é contrário àquilo que eu quero ou gosto. Será que eu aceito? Então, a gente sempre retorna alguns conceitos. Da onde vêm essas coisas que eu não gosto? Da onde surgiram? Do acaso? Deus? O diabo? Quem provocou isso? Em cima disso, o que eu devo fazer frente a essas questões? Como é que eu vou aprender pela dor? Porque está ali colocado. A gente já tentou escapar e não conseguiu. Está colocado. Então eu preciso fazer do limão uma limonada. Isso que o limão nem é tão ruim, né? Mas eu preciso tornar isso de uma forma digerível. O aprendizado através da dor é perceber que aquele momento que eu acho que é ruim é um momento meu. É um momento que veio para me ensinar alguma coisa. É um momento que eu preciso passar para aprender. Porque talvez, numa outra oportunidade, mesmo dentro dessa existência, eu não aprendi. Eu ignorei, eu rejeitei. Quantas vezes a gente não aceita as coisas que acontecem? A gente se revolta, a gente briga. Então a gente não aprende. Aquilo aconteceu, foi ruim, e ainda por cima eu rejeitei. Muito bem. São os processos de aprendizado. A gente precisa ter consciência deles para cada vez mais ter equilíbrio, para perceber tudo o que está acontecendo, da necessidade, da onde vem, para onde vai, qual o objetivo de cada uma dessas coisas. Eu trouxe um livro só para mostrar. O nome dele é Metafísica da Saúde. Esse aqui é o volume 1. São 5 volumes. E os dois autores, eles separaram cada volume por sistemas físicos. Então esse aqui é o sistema respiratório e digestivo. O que que ele demonstra aqui? Metafísica da saúde. Que cada coisinha que acontece com a gente, que a gente não dá bola, as coisas simples como gripes, resfriados, sinusites, rinites, essas coisas que a gente tem às vezes diariamente ou anualmente e que a gente acha que não tem origem, ela tem uma origem no ser. Não adianta a gente tratar a doença porque a gente não resolve. Então aquele remedinho que a gente compra e que nos dá um alívio, beleza, aliviou naquele momento. Mas a gente sabe, e a gente até diz, né, ah, isso aqui daqui um pouco volta, porque a rinite na primavera é sempre igual, não tem jeito. O título é Doenças da Alma. Ele nos diz que cada uma dessas doencinhas que tem aqui, e são várias, a relação delas, muitas vezes com a nossa, é mais do que a nossa personalidade, com o nosso eu mesmo, a forma como a gente interpreta os acontecimentos ao nosso redor. Isso é bem complicado, porque inconscientemente a gente absorve tudo. E se a gente não tem consciência daquele acontecimento, a gente não lida com ele de uma forma verdadeira. A gente só guarda. Que nem a gente diz, né? Eu me magoei e eu guardei. Aí o que que acontece aquela mágoa lá? Será que ela se resolve sozinha? O que que acontece com aqueles sentimentos ruins, negativos, que a gente deixa guardado dentro de nós? O que que eles estão criando? Eles ficam ali pulsando ainda, né? Eles estão pulsando porque eles existem. Não sumiram, não desapareceram. Não foram tratados. E se a gente não trata, não encara, não enfrenta eles, eles vão criar para nós um outro probleminha, uma outra doencinha. E a gente vai e toma um remédio para resolver e não adianta. Porque o problema é do ser. Então, a gente enumera todas as doenças físicas e tem tratamento para todas. Todas elas têm um tratamento. E todo dia surge uma coisa nova para a gente tratar. E aquelas questões das raivas, das mágoas, das tristezas, das melancolias, as depressões. Depressão até está sendo tratada também, né? Mas de que forma que a gente lida com isso? Ou o que que isso vai fazer acontecer no nosso corpo? O nosso corpo é só o espelho do que tem lá dentro. Então, se está acontecendo alguma coisa externa, é porque tem um problema lá dentro. Tem um problema lá que está pulsando e que a gente está ignorando. A origem é do ser. Daí acontece o quê? Uma doença terrível nos acomete. Às vezes a gente descobre ela já avançada e o corpo físico não tem mais tratamento. Como se diz, morre. Mas e o espírito? O que que aconteceu? O aprendizado dele não foi feito. Então a gente volta numa outra etapa com uma predisposição, às vezes, de manifestar alguma coisa muito cedo. A gente percebe já nascimentos, às vezes, com anomalias ou com doenças. E a gente não entende por quê. Cadê Deus? Como é que ele fez isso com um filho meu? E o vizinho tem saúde? Então a gente não entende. Mas são processos que a gente precisa olhar. Todos nós, não só o doente, mas todos que estão em volta do doente. Eu até trouxe também aqui para a gente só olhar essa revista aqui dos Médicos Sem Fronteiras, que atuam aqui em vermelho, estão os lugares do mundo onde eles mais atuam. Basicamente África e Ásia. Porque lá, semelhantes a nós, estão morrendo de fome, estão morrendo de doenças que muitas delas para nós já teriam sido erradicadas. E nos chama a atenção porque o mundo é globalizado, não só nas informações, mas se nós estamos nesse momento encarnados, a gente não pode se preocupar apenas com o meu eu. Tudo que está acontecendo repercute. E tudo que eu faço repercute. Então a gente está entrelaçado. A gente precisa se dar conta. Naquela parábola lá do Bom Samaritano, ele cita, né, que o cara foi tocado de compaixão. E talvez a gente ainda não esteja conseguindo ser tocado por alguma coisa, a não ser naquelas pessoas que estão perto de nós. De repente a gente se toca, né, quando alguma coisa acontece com eles. Mas ele precisa desenvolver um sentimento verdadeiro, porque esse sentimento é que vai fazer com que essas doenças que estão na nossa alma, elas comecem a ser tratadas também. É um tratamento. Quando a gente parar de olhar para dentro e olhar para fora. Porque senão a gente, isoladamente, adoece. E sofre. E se a gente conseguir aprender, então, com esse sofrimento, pelo menos valeu a pena. O pior é se a gente passar e não aproveitar. Fica a sugestão para a gente pensar nisso.